abraçar o mundo e não quiseste levar tua cruz. Lá na igreja que tu congregava, o teu lugar ainda vazio está, mas os irmãos ainda estão orando, estão implorando pra você voltar. No dia que você foi embora, o Santo Espírito se entristeceu. Também o som daqueles belos hinos que tu cantavas desapareceu. Lá no coral faltou a tua voz, faltou na banda o instrumento teu. Hoje a voz de Jesus te convida, enquanto tens vida, volta, filho meu. Talvez você ainda está pensando, eu sei que Deus não me aceita mais. Para o abismo estás caminhando, és a ovelha entre espinhais. A Bíblia diz que quem confessa e deixa, misericórdia alcançará. De modo algum Jesus te lança fora, volte mesmo agora para o teu lugar. No dia que você foi embora, o Santo Espírito se entristeceu. Também o som daqueles belos hinos que tu cantaste.